lines up on St. Momo. Gente, lá na Prodi Froti, tudo restrito ao nível 350. Froti 350, 326. Tango Lima, Kilo Zulu, serviço radar encerrado a 5 milhas de Conde, chama agora o controle Aracaju, frequência 120 da Sinal 3. Aracaju, 089, 209 na final e mantém o 0. 809 e mantém, 4-0 final. 320, boa tarde, Alfa Juliette, portão 1 no ouro. Alfa Juliette, portão no ouro, na minha 320. Salvador, o gol no 255, efetuando desvio à esquerda da rota, mantendo a magnética 200 por aproximadamente 10 milhas. Gol 1255, após desvio, voe na proa de Duna. Após Duna, 1255. Está presente e aprovando o Duna, 1255. Voo 1255, 2 para 2, meu pés, QNH 1011, autorizado de essa pessoa, agora reposto estabilizado. Reposto era estabilizado, 2000, SK 10, no 255. Na terra do vento. 204 é ponto de onde tirar as asas. Você pode estar pronto para jogar mais Olympus. Eu achei na minha 141, no final de 29, direita só, no Zona Espanhol, ONU. Direita 21, ONU, meia, ONU, 41. Via pátio 3, pátio principal Índia, ponto de espera da 90, torre 11895, ajuste 101, informação na Alfa e para ingresso na Juliette, aeroporto da Avianca. Prossegue após a Avianca. Pátio 3, aguardo a Avianca, prossegue até a espera da 10, chama a 95, ajuda 7. Salvador, buenas tardes, vai chamar 6141, Ivana Fisco. Chamar 41, boa tarde, via Alfa, chamando sua Juliette. Via Alfa, mantendo sua Juliette, vai chamar 41. Salvador, boa tarde, eu falo ao meu turno de abraço. Papai, meu turno de abraço, Enrimar, Enrimar, tenho fé, sobrevoa Itaparica, decola da UNO, hoje, decola da Enrimar, proa, Inisto Oeste, 4. Com controle em 198, aciona 0137. Bom, então, grande abraço, autorizado em Neymar e Neymar. Sobrevoa essa parte de Santander, colocou a Federação 14-25. 398, controle 037, no transponder, único a bordo. 0 único, acionamento em Neymar e decolagem, torre 198, marquinho. 298. Salvador, vou pelo Fábio Bravo, de volta no perto do revólver na ponta 10. Boa tarde, boa tarde. Alfa Juliette, 0541, Alfa Juliette, 0541. Sr. Tayanki, confirme o nível desse rota, ou altitude. 0500, ajustado 1012. Em Salvador, o azul 2790, ponto fora da nave. Estão se congressionando. Sr. Tayanki, acione o código 0204. Azul 4089, contato com a barra da colagem, suba via da El para nível 340. Da El 340, azul 4089. Olhinho, curso, ingressão nacional, toque em mente. 04, vento 100 graus, 109, autorizado o KM, deu pistão 0. Fui para quem me segue, Olhinho. Voo no 255 no curso do localizador. Voo no 255, complete o final do procedimento, na torre no 8 decimal 9. 1895 chamará. Trouxe Salvador, chanelo 6315, passando 080 para o 050. 5, 1 milha do externo. Esse é para nível 050, Senegal na 019. 050, 019, é 3 no 5. Controle, solicito de 0110, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, 1110, aguarde coordenação. Guarda, Juliette Bravo Delta. Salvador, 4089, pode voar, me deve? Aguarde coordenação, azul 4089. Nota aí, para a Rádio 2. Nota aí, Yankee, mantém-se no corredor Veracruz, reporte no... através de Paris. Através de Paris, com o Nota Yankee. Acionar em 6315, desce para 2000 PSNH, na 011. 2001, 01, posicionário 6315. Então 3144, reduza sua velocidade para 2009. 00209, 3144, pode conseguir a descida. 3144, desça para 3000 PSNH 1011. 3061, reduzindo a velocidade, 3144. 2790, final ali, mantém o Um dia grave, autorizado a decolar. É, porta fora do solo. Bravo. Olímpio 04, é, porta. Confirmou o Olímpio 04 com a porta para girar a base. Ainda está mantendo 1500 pés e desce após girar a base. E confirma. É, não comprei o seu orçamento lá, editor. Eu poderia confirmar. Não, isso é procedimento. Mantém 1500 pés até girar a base, é isso? Volume 04? Não, a gente desce, quando eu iniciar a base, a gente desce pra 1000, ok? Sim, gente. Você tá mantendo 1500, você autorizou a base, a gente inicia por esquerda e desce pra 1000, máximo 800 pés. Ok, sim, gente. Volume 04, obrigado. Eu tô fora do solo, tô indo de abraço. Tô indo de abraço pro Oeste, recolheu os 35, aguardando pra transferência. Aguardou a transferência, bravo. 4889, suba restrito ao nível 320. Dia 2 de meia, 2? Será que foi o Alvaro, Pátio Cristal Índia, Pátio 0 da 90, Torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-9. No ponto de espera 1895, confirma o ajuste? 1-0-1-1. Controle de Salvador, confirma para o Chanel 6315, autorizado o procedimento. O senhor número 315, descendo para 2500 devido ao tráfego, está autorizado em ILS. 2500, devido ao tráfego, autorizado em ILS, o senhor número 315. Controle de Salvador, boa tarde, o Papa Romeo, eu sou Índia Brava. Desse lado do Enrimar, comprou o whisky. Sou Índia Brava, prossiga como autorizado. Positivo. Tráfego Salvador, Delta 3805, autorização para Guarulhos. 3805 Aguarda 4 minutos, prepara a da Mótima. Da Ole da Mótima, obrigado. Projeto 0, descendo para 2500, limitado pelo localizador, tá? 3844. Guarulhos 2790, decolado aos 37. Chega o controle, 198. 198, boa. Pelo 6315, desça para 2000, complete a aproximação e aguarde o transferé. 2000, completará a guarda na transferência, 6315. Controle Salvador, 1270 decolado. Para Cruz e após retorna para Salvador. Positivo, senhor. O senhor 6315, no localizador em aproximação, reduza, checa o trem, torre 1895. Reduza, para o trem, 295, 6315. Azul 4089, restrito ao 320, chama Recife 251. 320251, Azul 4089. Azul 2790 decolado. Azul 2790 decolado é o controle, contato radar. Cliente, ingresso no Interlagos e sempre na escuta. O 3144, direita pro 70070 para o localizador, livre LS e aguarde transferência. Direita 070 para o localizador, dança aí, 144. Vamos de abraço, está mantendo 500 pés? 700 pés. Ciente, olha o ATIAN, que helicóptero em sentido contrário, 700 pés, informação. Braço, vamos ver se eu mantenho o visual com ele. É bravo, aeronave Faripe ingressando no corredor Interlagos a 1500 pés. Ciente. Confirma 2000 ou 1500? 1000 agora, né? O 804. 1000 pés. Livre pouso 9, 0, ventura 0 graus com 9 9, altímetro 0, 9. Livre pouso 0, 6, 3, 5. Hoje você calma agora, será pouso final. Essa será pouso final, gente. Se possível, então, estender um pouco a perna do vento. A gente vai fazer o pouso do copo hoje. Ok. A gente necessita estender um pouco a perna do vento aqui. 2000 pés. Eu confirmo. Sabe que é 2000 ou 1000? Se tinha autorizado 1000. 2000. 2000. 2000, gente. Autorizou, ajuste 1019. Azul 2790. 2790 na escuta do que? Direto lençóis. Direto lençóis pro 2790. 144, desça para 2000, reitero, livre aproximação, aguarde transferência. Ok, livre de LS, deixa para 2000, tá? Aí já para trás. Salvador, 3895. Túlio, 10 horas. O 2008, este é o controle Salvador. Se deseja falar com o centro, a frequência é 125, ONU 13325. Ah, positivo, mas o senhor me chamou de centro, eu pensei que o senhor queria falar com eles. Sem problema não, 2008. Vou para Itap, desça para 5000 com 10 ou 9 para chegar na Mari Pista 10. Câmbio. Vou para Itap então. Câmbio para 5000. Altitude, 5000. 5000, obrigado. 3144, 4 milhas para o externo em aproximação. Reduza cheque o trem, chame torre, 11895. 395, 344. O Romeo Hotel Yankee efetue agora 3620 pela esquerda devido ao tráfego da gloriosa Força Aérea ao norte a 2000 pés. E se curva pela esquerda, Romeo Hotel Yankee. Para o alto mesmo. Vai só ser parte externo. Qual é? 595. Beleza, salve de abraço. Salvador 73895, 0 vento, 130 graus, com 9. Lindo, no canal de 230. Olha, 04 ainda matando 2000. É, eu confirmei a autoriza de 500. A gente está mantendo 2.000 pés, confira se autoriza 1.500. O Olimpo está visual com Airbus, situação marcador externo? Ainda negativo. Deixa a parte visual com Airbus estação, por enquanto mantenha 2.000. Sim. O meu hotel Yankee, controle? Desça para 1.000 pés, curva pela esquerda para a rotatória e aguarde transferência. Pouso no 0, ventou 30 graus com 99, altímetro no 0, no 1. Telepouso, pistola 0, tá? 3044. 204 é visual com E2 no final. Gente, Olimpo 04, após o Urban Setan, ingresso na final, segue com o número 2 para 10. Afirmativo, após ultrapassá-la, seguia com o número 2, gente. 230, decolado 244, controle 19, decimal 8, bom voo. Graças, uma boa tarde, 2230. Nos autoriza 1500. Aí o 1500, agora o Olindo 04. 1500, por favor. Acho bom trabalho. Oi. Pronto, aí aqui na rotatória, visual quando sai. Romeu Hotel Yankee. 30 controle, contato radar, suba sem restrições. Câmbio. Sem restrições, inclusive é de uma centena 15 milhas. A gente está liberando a sua razão. O senhor normalmente sobe com 1000 pés, não é isso? Afirmativo. O padrão 1000 pés até os 50, depois você vai diminuir a razão. Infelizmente. Tá boa, ok, tente mais uma vez, caso negativo, chame aqui novamente. Ok, obrigado. Salvador, boa tarde, eu tenho 3295, copia? 3295, aguarda um minutinho enquanto eu tenho os barulhos, dá ele da morte pra sair. Dá ele da morte. Aí. Deixa o Romeu Tavinha de condições de agilizar para o 17. Afirmativo. Angelina e Romeu Tavinha, que aguarde autorização para a ponte. Leite para o Delta. Prossiga. Chame Recife, frequência 12545, boa viagem. 3545, Juliette Bravo Delta, boa tarde. Tavinha, que livre pouso 97, vento no 10 graus com 99, altímetro no 0 no 1. 0 no 1, vamos até. Leva direito, é o mesmo ano, tá? 3144. Toma Branda, Brasília 3400. 283, aguarde Brasília, Água Elefa. Aguarda, Água Elefa. Muito boa tarde. 3144, confirma? Afirmo. Aguarde antes da Gillette. Eu não tenho seu portal aqui no momento. Agora é da Gillette, 3144. 3895 na escuta? Está na posição 01, para a posição 7, escalamento, aguardando foto. 3895, autorizado Guarulhos, via. O 3190, Pai, Andade, o 3144, recente com a Schwab. Nível 340, saudade da El, Lita após Mátiva, decola da pistola 0, curvada direita, código 5067 e controle 1198. Então mantenha a posição em aguarde 3895. negativa, enquanto estiver pronto, aí solicitar o pushback na 3895. 3805 está livre, chame o táxi. Chama para o táxi 3805. Do 2230. 2230, você escuta? Interferir muito na sua navegação se o senhor partisse direto para a vitória da conquista? Opa, interfere um pouquinho, mas a gente coopera. Obrigado, direto conquista 2230. Eu agradeço. Nós também. Vera, escuta. Cruzado Manati, um no meu pés, comprou a Sul. Controle 198, código 01 no meio. Opa, meu fã, meu abraço. Estacionamento táxi de decolagem chama a torre 18995 Alexandre 091. Corre, Copa Romeu, São Julio Serra. São Julio Serra, prossiga. 144 para acionamento. Salvador, pé 3805 no ponto 0110, transfer decolagem. 3805, ali mantém 10. Ali mantém 10, 3805. Solo 58, ele vai à direita, só 121 decimal 1. Rapaz, isso foi um rolo agora, 0. Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, voo 2008. Decolagem 90038 05. Olhe Salvador, boa tarde. Voo 964, descida 1950, canal 90. Voo 964, este é o controle Salvador, procedente do Tom Jobim. Vamos ajustar 101 no ano, descer para 5.000 e voar direto Duna para o ILL. Confia. 5.000, voa Duna, muito obrigado. Voo 964. Contato radar, gira direita, voa e leda, suba sem restrições. Direto leda, curvando à direita, sem restrições para o 340, para 3805. Não, Comandante, prossiga pelo litoral e aguarde pelo excelente. Guarda. Quatro passa por Ipeba, desça para 3.000. 3.000, nova chamada boa. O meu senhor Google, informa quando eu tiver o contato de Zorro, cabeceira 17. Tudo bem. Positivo, chame a torre, 1189, fui até a torre. Chamei o pessoal 97, na batalha, obrigado. Boa. Estou vendo 2230, não se escuta. Estamos em Recife, 1288, boa viagem. 1288, muito obrigado, um bom trabalhador. Boa. Ah, Juju. Como é que vai funcionar a final do ano 7? Que forma parte para fazer o curso? Você não é na pausa? Que forma parte de destino? Ah, sim, é o data, é o data data. Gente, grato. O controle é cordial. Ajuste 1-0-1-1, desça para 5.000 na chegada bom. Ajustando 1.000 e 5.000 na bomba. Muito obrigado. Gol 1-8. Apoio, meu frango, Índia Bravo, chame a torre 1-1-8-9-5 e solicite instruções para prosseguir no seu voo. Câmbio. 1-8-9-5. Boa. Até a próxima. Boa. Meu frango, sobre pouso 9-7, vento 1-3-0 graus com 8-9, altímetro 1-0-9. Salvador, desça para 5.000 pés com 1-0, 1-1 na chegada a mar. 5.000 pés e 11, chegada a mar e gol 1-64. Está passando 7.800 pés. Desça para 2.000, autorizado aproximação ILS. Gol 1964. 2.000, né? Quatro estabilizado, né? Tudo bem, vamos lá. Táxi, 1-7-3 a bordo, 3-33, operando a Ribeirão Preto.

Então para Natal, nível 3, 9 horas, 8 e meia da boa. Gente. Para 2, 5 mil, autorização Natal, 3, 9 horas. 4 minutos, prepara a cuca de pá. Cuca de pá, agora. Após 2000, curva direita, voe Alefa, suba sem restrições. Ok, após 2000, direita, Alefa sem restrições, 3, 2 e 3, lá. Positivo. Está em contato, radar, até 3, 2 e 3. Fazia 3, 2 e 3. 885, desça para 4000. 4885. Oceano 326, voo ITAP, desça para 5000, ajuste 10111 e LS X-Way pista 10, identificação. Afirmativo, 5000, voando ITAP e LS X-Way da 10632. Oceano 6326, contato estabelecido, azimuth 232, 68 milhas afastado. Oceano 6326. 9964. 064 em aproximação, cheque 3, torre 1, 9895. 2895, bom dia. Boa. Natal, via Zulu, Opa Zulu 10, 370 nível, saída Cuca, Jamos e Par. Decolador 10 esquerda, 520 código, 1998 controle. 256, autorizado Natal, 370, via Zulu 10, Cuca, Jamos e Par, decolador 10, por uma esquerda, 5120, transponder, 198 controle. Frente, chama pronto. Tá pronto já. Tá livre no 03, chama o táxi. Tá lá. 6315.4. Siga. Autorizado Guarulhos, via Pesulo 10, pai, decidei se tem um bar de Pesulo 44 Pagode, mensagem conforme. Via 360, saída, Dael Leder Motiva, decolada pista 10, com curva à direita, o código 15131 e o controle 1998. Via Pesulo 10, pai, um bar de Pesulo 44 Pagode, decolada 10, primeira curva à direita, Dael Leder Motiva. Transponda 513, no controle 1998, hoje o metro 315. Correto, chama pronto. Guarabia. Brasil, Yonge, permanece, voo 9664. Afirmativo, 10111.5. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde, azul 4116. Cruzando 240, descida para o 150, com a November na mão. Azul 4116, controle Salvador, meu cordial, ajuste agora 10111, desça para 6.000 pés e voe direto ITAP. É o número 4 para pouso, corrija, número 5 para pouso em Salvador, em Pero, ITAP, 6.000, final da aproximação, Maria LS, que já ia para o CDR. Está presente, voa direto ITAP, desce 6.000, 10111, azul 4116. Oceano 326, controle. Prossiga 6, 26. Desça para a altitude de 2.500 pés e voe direto para a Duna. Afirmativo. Duna 2.563, pode bater a speed? Vou deixar a velocidade a seu critério, Oceano 326. Valeu. O 1164 está autorizado a aproximação em LS. Livre LS, com o 1164. O 1885 no localizador em aproximação para pouso, cheque 3, chame a torre. O 1895, o 1885. 885 vai chamar a torre, vou configurar o trem, minutinho, salve, tutorial. Pede abraço. Outro. 1964, solo ao 15, liga à direita, solo 121, decimal 1. Decimal 1, bom dia. Azul 4116. Prossiga, senhor. Vou recortar sua trajetória, descer para 3.500 pés e voar direto Duna para o ILS. 3.500 pés, voar direto Duna, Azul 4116. Chegou 1256, PLB 182, Antena Marcião, autonomia 0240. Salvador, boa tarde, eu vou 964, cruzando de Vilas Escoitas. 256, direita Índia, posto espera a torre na noite, decimal 95, 109. Gol 1964, Alfa Juliette, remota 12 do Pátio Principal. Alfa Juliette, remota 12 do 964. Excelente, obrigado. Sal 10, gol 1885. Plan 3283, se chame Recife, 1288. Boa, 288, grava, uma tarde, bom final de semana. Boa. Cliente, frequência livre, helicóptero, hotel Juliette Serra. Estabilizar o curso localizador, bater essa vez. Voo 1964. Voo 1964, lá final, cheque o trem, torre 1895. 1895, muito obrigado, boa tarde. Boa. Salvador 1256, ponto de espera 1-0. 1256, mantenha o ponto de espera. Mantém. 1885, solo aos 19, livre à direita, solo 121, decimal 1. A livrar 291, com 1885. 1211. 1211, obrigado. Gol 964, aproximação, pista 10, trem baixo da mão. Rádio Gol 964, vai de pista livre. Guardando. Luciano 6326, desça para 2000, está autorizada a aproximação em LE. 2000, chamará estabilizado no 41116, desça para 2000 pés, reduz a velocidade para 2100 nós, está autorizada a aproximação ILS número 2 para pouso, azul 41116. Reduz 2100, descer até 2000 pés, número 2, azul 41116. Sim. Só a numeração no nosso voo, se existe aí já o plano disponível. O Galhão, confirmo. A gente já tem um plano aqui, eu só tenho que só checar a sua rota que não chegou pra gente. Eu só vou checar a rota do plano aqui, não é? Não tem problema, senhora. Só uma confirmação se o plano já estava disponível. Inicialmente nós temos a nossa rota Irume até novembro 857, Molso, Gixon Alfa. Afirmativo. Tá pronto com a minha. Afirmativo, senhor Francisco. Autorizado o Galeão via DCT Irume, Upper 9857, Mousse, restante conforto. 340 nível, Tael, lenta após a posição Irume. Decola da 10 direita, código 5114, controle 1198. Copiado, está aprovado 340 para o Galeão conforme, decola da 10, Tael, lenta Irume. Rota Irume até novembro 857, Monstro, Dixon, Alfa, Chegadão, Galeão, 5194, responde, 19 de controle, 9392. Correto, chama pronto no 01. Obrigado. Solo Salvador, Gol 1964, Livrou, está na Alfa, mantendo posição e solicita instruções. Alfa Juliette 07, portão. Alfa Juliette 07. Olhão 19 decimal 8, bom gol. Obrigado. 142, tem que dar informação 90, está na posição 9, autorização Recife, 650. 6142, autorizado Recife, via 217, restante conforto. Saída, Uca, Jamo, Aracaju, deu 350. Decola da 10 esquerda, 5143, código 1198, controle. Com 09, altímetro 1-0 no 1. Bem, 11, repouso da 1-0, sentido da expansão, 3-2.